família. A família é o primeiro grupo a que pertencemos. É a primeira sociedade em que somos incluídos. É a partir da família que adotamos nossos padrões e que formamos nossa identidade. Apesar disso, os modelos de família mudaram muito ao longo do tempo. No início, a sociedade era um conjunto de famílias reunidas para procurar alimentos, caçar, trabalhar e colher frutos silvestres. A família de hoje não é mais como era antes. Muita coisa mudou na prática, mas o importante é jamais esquecer que uma situação difícil seria muito pior sem a presença da família. O amor da vida, a família, firmando os laços de união entre seus integrantes, o amor dos pais em relação aos filhos e dos irmãos entre si, a capacidade de renúncia, a disposição de alguém privar-se de algo em favor do outro ou de todos, conforto, repouso e prazer são ingredientes primordiais para a sustentação de uma família feliz.